vamos fazer um minuto de adoração, segundo aquilo que está no seu coração. Te adoramos, Pai, te louvamos. Obrigada, Senhor, pela sua bondade por nós, pelo teu sangue, Jesus, derramado na cruz, pela nossa salvação. Pai, você pensou na nossa vida e você enviou o seu único filho para que ele fosse o sacrifício vivo, para nos libertar do pecado e da morte eterna. Agradecemos ao Espírito Santo que está sempre conosco, nos liderando, nos guiando através da sua palavra, para que nós não andemos no caminho errado. Nós te agradecemos, Senhor, esse momento que nós tivemos comunhão com você aqui, nessa hora, Senhor, que foi tão preciosa, podermos nos aproximar de ti e trocarmos na tua presença. Nós te louvamos, porque você, Senhor, não olha para os nossos pecados, mas você olha com a tua graça para nós, Senhor, nos abençoando. Nós estamos abençoados, essa igreja está abençoada. Todos os participantes, os membros dessa igreja estão abençoados agora. Eu agradeço os milagres que aconteceram aqui até agora, que ainda o Senhor vai fazer mais através da sua palavra nessa tarde. Senhor, você veio atender as necessidades de todos aqui nesta tarde. Você veio curar as enfermidades. Você veio trazer paz para os que estavam, Senhor, aflitos. Você veio trazer esperança para aqueles que estavam desencorajados. Eu agradeço os teus anjos que estão aqui ao nosso redor. Nós estamos protegidos debaixo do teu sangue, Jesus. Nós te louvamos. Por isso, nós todos juntos vamos dizer: o Senhor é bom e eterno é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E digam todos glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando eu fui num dos cursos do pastor David, mas já fazia, acho que era uma terceira vez. E ele disse: levanta e vamos agora adorar a Deus, então, e tal. Gente, eu encostei na cadeira da frente porque não parava aquela adoração. E eu não tinha mais nada para falar de adoração. Eu era tão fraca, né? Porque eu não tinha essa prática de ficar adorando sozinha. Eu adorava muito pouco. E não tinha essa prática de ficar sozinha adorando bastante tempo. Então, aquele povo todo adorando naquela alegria e falando. Não tinha instrumento nenhum. Mas aí eu já não aguentava mais. Meu Deus, eu não sei mais o que eu vou falar. Não sei. Mas isso é triste, né? É uma condição lamentável. Tá? Mas graças a Deus que eu saí daquele poço, né? E hoje eu sei adorar a Deus e você também. Você não precisa ter muitas palavras. Porque se você disser só eu te amo, ou aleluia, aleluia é o louvor máximo, quer dizer, né? Aleluia já quer dizer louvor máximo. É a máxima adoração. Só essa palavra já quer dizer tudo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, gente, não é, sabe, eloquência, mas é algo que venha do coração. Então, nós estamos treinando isso, né? Cada dia mais aqui na nossa igreja, para que todos tenham esta aproximação verdadeira de Jesus. Que é isso que faz a diferença na vida. Gente, os teólogos, eles não têm diferença na vida. Eles não veem os milagres, as bênçãos, eles não veem. Por quê? Porque eles estão só na teoria, eles estão só no intelecto, querendo descobrir Deus com a mente, sabe? Sem a presença do Espírito Santo. Porque quem revela a palavra é o Espírito Santo. Então não adianta a gente querer racionalizar Deus. Pô, tudo bem, você quer saber a região geográfica, fazer um estudo disso, tudo bem, não tem algum pecado nisso. Mas não é isso que faz você crescer espiritualmente. O que faz é você ficar sozinho adorando a Deus. Então, adorar a Deus verdadeiramente, que traz mudanças para a nossa vida, porque nós entramos na presença de Deus. Essa é uma grande chave, né? E orar em línguas. Então, o religioso não entende isso. Existe briga, separação, divisão, porque o religioso diz que só louco faz isso, que não é assim que anda com Deus, de jeito nenhum. Com coisa que ele está andando muito, né? Porque o religioso faz o quê? A religião faz a gente depender dos homens. E a Bíblia diz que não, que nós temos que depender de Deus, não de homens. Mas isso não quer dizer que nós vamos menosprezar as pessoas e humilhar, não quer dizer isso. Mesmo porque não há contradição na Bíblia quando ele diz que o empregado, ele tem que ser obediente ao seu Senhor e que nós temos que ser obediente às leis, né, que estão aqui, naturais, porque senão ia ser uma bagunça. Só porque essas leis estão agindo não só em quem tem a nova natureza, mas em quem não tem, quem é morto espiritualmente. Então existe uma lei para botar uma ordem. Mas Deus não quer que a gente tenha dependência das coisas naturais para serem as bênçãos da nossa vida. Porque Deus quer ser o nosso provedor. Nós vamos experimentar isso, gente. Sabe, é isso que Deus quer, Ele é o meu provedor, Ele está comigo. Quando Ele diz, jamais te deixarei, nem te abandonarei, só pela revelação do Espírito Santo que nós vamos entender o que é isso. Como? Eu estou sofrendo absurdamente. Eu estou passando uma situação gravíssima, séria, e Deus diz que não me deixa e não me abandona, o que é isso? Então precisa ter a revelação da palavra que o Espírito Santo traz. Então isso é na comunhão que nós temos com Ele. Comunhão é intimidade, é estar junto. Gente, quem ora de verdade, ó, não vem com essa, quem ora de verdade começa a receber desta presença, os benefícios da presença de Deus. Porque você está diante do Rei, do Supremo, gente. E que Ele abaixa o cetro para você. Ele nunca vira as costas para você, porque você é filho dEle. Você faz parte de tudo que é dEle. Tá, e Ele já te livrou daquela sentença de condenação eterna. Ele te absolveu. Então, como que agora Ele não vai te abençoar? Como que agora você está numa situação que você não tem como sair dela? É porque você não está entrando suficientemente nessa presença. É necessário. Gente, eu tenho dado esse exemplo que é... Então, parece banal, mas só para a gente entender mais ou menos como funciona. Tipo, ah, vai lá em casa amanhã, viu? Vai almoçar. De repente você aparece, não, mas não é para você vir. Ué, mas você não falou que era para mim? Não, mas não é. Eu falei só por conveniência, mas não é. Meu Deus, e agora? Nem eu vou almoçar, tenho que dar comida para você? Nem agora tem fogão. Puxa vida, não, é brincadeirinha. Não é para ir. Gente... Essas coisas não podem existir quando nós estamos diante de Deus. Nós já trouxemos o estudo aqui, acho que foi semana passada, ou a outra. Com relação ao louvor e adoração, a gente não pode ficar brincando. Eu levanto as minhas mãos para te adorar, mas não estou adorando ninguém. Vocês estão me acompanhando? Tem que ser muito sério para você receber as mudanças que você precisa na sua vida. A religião não ensina isso, nunca nos ensinou. Que negócio é esse agora? A religião não sabe, mas o Espírito Santo nos ensina isso. Então, quando eu estou lá orando, se a minha alma não quer, o meu espírito quer. Então, eu tenho que forçar. Ah, isso é religião. Ah, não vem não, ô religioso. Não vem não que isso é religião. O meu espírito nasceu de novo e ele quer Deus. A minha alma é que não quer, então eu tenho que forçar. Então, isso não é religião. Estão acompanhando? Porque o religioso diz que não, não tem nada que forçar, porque é o espírito é que vai... vai se mover, vai dizer, ore agora. Não, mas eu não estou ouvindo nunca nenhum espírito falando para eu orar. Eu só estou ouvindo isso aqui dentro que não precisa. Que é a minha carne. Tá? Então, o religioso não entende nada, só faz confusão. E nós precisamos estar nessa presença, buscar essa presença de Deus. Ele se faz, ele se permite ser tocado e encontrado. Já imaginou isso? O Supremo Deus, o Absoluto. Ele se permite. Então, a gente tem que orar de verdade. Quando, não, agora eu vou orar de verdade. Deixar que aquela oração que você está fazendo toque o coração de Deus. Porque se tocar, você já entrou na presença dele. Tá? Porque é verdadeira. Então, é esta oração que vai mudar a sua vida. Tá certo? Então, existe uma guerra para a gente não fazer isso. Mas nós temos que vencer essa guerra, porque nosso espírito tem a natureza de Deus. Tá certo? Nós não podemos nos afastar muito tempo de Deus, porque o diabo vai pondo tanto serviço, tanta coisa, que a gente vai roubando o nosso tempo de estar com Deus. Então nós temos que pegar a agenda e ver o que está lá que eu posso tirar, porque eu tenho que colocar Deus lá. É isso que você tem que fazer. Não é colocando mais serviço na sua vida, mais atividade, mais compromisso. Ah, apareceram, sabe por quê? As coisas vêm e elas são, assim, aparentemente elas são necessárias. Você tem que dar conta daquilo quando aparece, né? Você tem que dar conta. Ah, é? De Deus, não. A minha vida espiritual não tem mais que dar conta, porque agora veio um monte de coisa na minha vida. Você vai ter que vencer isso tudo. Pega a tua agenda e tira coisas que você não precisa fazer. Escreve tudo lá que você faz num dia. E apresenta ao Espírito Santo. Me mostra o que eu posso tirar daqui. Que eu devo tirar. Porque eu preciso de Deus. Você tem que se conscientizar que você precisa de Deus. As pessoas vêm buscar aconselhamento, gente. Nossa, de 3 horas de, sabe assim, de dissertação, né? É longa a história. É longa, mas porque a pessoa é sempre uma coitada. A pessoa é a coitadinha, é a vilã da história. Os outros são os carrascos. E Deus é o maior, então. Carrasco que nunca resolve e não atende as orações. Mas olha que engano que o diabo põe. Porque na hora que é para estar na presença de Deus e fazer a opção por ele, a pessoa não faz. Vai ficar o resto da vida se enganando. E vai querer que Deus abençoe e ele não vai abençoar. Então, cuidado. Tem que ter muito cuidado. Porque tem problema, tem situação, todo mundo tem. Mas eu estou buscando Deus de verdade? Eu não posso me acomodar com as circunstâncias. Não posso. Sabe, porque de repente as circunstâncias começam a ficar agradáveis. Porque eu estou fazendo outras coisas. Não é assim, hein? Veio o problema, você tem que orar para tirar ele do seu caminho. Você não pode deixar as coisas da sua vida pegar o tempo de Deus. Vocês estão acompanhando? Amém. Qualquer coisa que acontece na sua vida, você não tem mais tempo para Deus. E você quer que Deus ajude você? Ele quer te ajudar, mas ele não pode. Porque você tem que entrar na presença dele. Então você está ficando numa casa sem teto. É bom isso? Vixe, e sem para-raio ainda. Que olha que essas chuvas agora. Né? Chuva de pedra, chuva de raio, chuva de tudo, não é legal. Então, nós não podemos viver numa casa sem teto. O teto, minha gente, é a proteção de Deus. Você tem que entender isso. Espiritualmente é assim. Você tem que ter aquele horário para estar com Deus, buscar Deus e deixar e ouvir Deus ainda. Tipo, seguir a direção que ele está dando para o seu coração. Para o problema ser resolvido. Só que atenção, quando Deus dá uma direção, é o contrário do que você percebe no natural. Está entendendo isso? O que você acha que é certo, Deus não acha. E aí, hein? Aí é que é. Todo mundo vai ficar contra você. Mas o que vale mais? Deus está a seu favor ou as pessoas? Porque elas não estão enxergando a visão de Deus. Você é que tem que enxergar. Eu vou trazer um estudo aqui que a divisão já começou. Porque Jesus já falou isso no Evangelho. A divisão já chegou. E olha, é dentro de casa, viu? Porque se você começar a orar e seguir a direção de Deus, você vai se apartar. Não, mamãe, não posso. Vovó, muito menos. Ô, titia, faz favor, né? Meu filho, agora não, querido. Você não vai ocupar o lugar de Deus na minha vida. Vocês estão acompanhando? Deus, ele é o supremo. Ele tem que ocupar esse lugar de supremacia. Na nossa vida, se a gente quer a casa coberta. Então, estão me acompanhando? É sério, hein? Parece que o evangelho é uma brincadeirinha, né? Tipo, pega a Bíblia, pega a igreja, tem Jesus. Cantamos alguns louvores, tchau. Não é isso não, é seríssimo. É um compromisso que a gente tem que mudar de vida. Não é aceitar Jesus e viver a mesma pessoa. Aceitar Jesus e seguir as orientações do Espírito Santo através da palavra de Deus. Que orientação o Espírito Santo está dando para você? Orientação? Nem sei. Ah, ele dá? Quando? Sabe que eu não ouvi nada ainda? Nem sei. Então você não está orando. Ou seja, você nem está conseguindo discernir o canal aonde está essa orientação. Aí é que a coisa está pior ainda. Mas sabe por quê? Porque você não adora Deus e nem ora em línguas. Não, eu adoro e oro. Ah, é? Nós vamos ver isso hoje no estudo. Deixa eu só apresentar isso aqui. Nós vamos ver na palavra de Deus se realmente você está adorando e orando em línguas. Para você ter a direção de Deus na sua vida. Para você saber o que Deus quer. Você precisa saber o que Deus quer na sua vida. Se você souber e fizer, você está protegido. Porque você não precisa ser protegido por homens. Você tem que ser protegido por Deus. Você tem que entender isso. Se Deus proteger você, o mundo pode rodar, virar. Ele segura aqui. Não é isso que ele diz? Ainda que os mares, né, se virem para lá e os montes, você não vai ser abalado porque eu te seguro. Ele não falou isso? Estão me acompanhando? É sério, gente. Então, você tem que se despertar para a vida espiritual e saber andar nesta visão de Deus que é totalmente oposta à visão do mundo. A visão da sua razão, do seu intelecto. Você aceitou Jesus e você segue o seu intelecto, você precisa ter cuidado. Se você está realmente fazendo o que Deus quer ou não, porque você vai prestar conta disso para Deus. E aqueles que criam as suas próprias doutrinas, o Senhor já falou que vai para o lago de fogo, de enxofre. É o inferno eterno. Você tem que se lembrar disso. Não é o padrão que você quer para a sua vida. Aliás, você tem o livre-arbítrio, você pode escolher o padrão que você quiser, mas Deus não muda o padrão dele. Se você é dele, você tem que andar no padrão dele. De quem é que você é? De Jesus ou do diabo? Ah, sou de Jesus. Então você tem que andar no padrão dele. Não é no seu, não é você que faz leis. Não é você que inventa que jeito que você vai andar com Deus. Isso não existe. Isso não é religião. Isso é uma família onde Deus rege. Ele que manda, ele que supre, ele que abençoa, ele que decide. Mas ele não te força, você tem que querer. Será que você está querendo Deus mesmo? Ou você vem aqui na igreja só para fazer de conta, marcar ponto? Não, isso não está adiantando nada. Agora, você não tem onde ir, né? De repente, você passou 2 horas aqui. Foi isso. Ok? Não, é perder tempo, gente, com tanta coisa aí que o mundo oferece, vai para lá. Já que você não quer andar com Deus. Você está só perdendo o seu tempo. Agora, se você fechar lá, a porta do seu quarto ficar lá, e realmente eu preciso de mudança. Eu preciso saber onde que eu estou nessa história. Você já perguntou para Deus se realmente você está salvo, como é que está a sua vida? Porque o dia que eu perguntei, ele nem respondeu. Quando eu fui saber, eu já tinha saído daquele lugar, graças a Deus. Porque eu não estava salvo, eu estava fazendo tudo errado. E estava crente que estava. Você está andando com Deus e fazendo o que você quer? Não é assim a vida não, hein? Ele é toda bondade. Ele pode te abençoar, meu filho. Ele pode curar uma enfermidade sua, claro. Se você der chance, ele cura. Ou se alguém com uma unção, com fé, ora por você e você está querendo, você recebe. Pagar suas contas, achar um negócio que você perdeu, livrar você de um carro passar em cima de você ali, ele pode. Mas isso não quer dizer que você está ótimo com ele. Entenda isso. A religião é que faz isso, que está tudo bem. Sabe? Não é assim, não é tirar poeira, não. É sério. O caminhar com Deus é sério, é uma responsabilidade por causa que é uma vida eterna. Com Deus, ele nos tirou da mão do diabo e o diabo não presta. Ok? Então vamos falar que, olha, isso aqui são DVDs, são 3, né? 3. 3 DVDs das pregações do ano passado lá em Presidente Prudente. Que são interessantes os ensinos. Às vezes você quer assistir alguma coisa e a televisão tá muito chata, né? Porque tá difícil. Então, de repente, agora eu queria assistir alguma coisa. Okay? Então, vale a pena um ensino de como ser abençoado, como Deus responde à oração, como que você deve perseverar, como você deve buscar esse Deus. É tudo sobre isso. Que ele faz, se você realmente estiver na presença dele. Então, isso daqui são ensinos. E esse livro aqui, olha, Planos, Propósitos e Práticas, do Kenneth... Ele vai falar aqui de Roboão, né, gente? Que tirou todo o ouro do templo e pôs bronze. Engraçadinho, né? Vocês sabem dessa história. Então, ele diz, ele está, vai falar aqui neste livro, inclusive, de que quando ele estava num problema na vida dele, numa igreja, que nada era resolvido, ele falou: Jesus, mas você não vem aqui? Eu estou clamando, você nunca vem? Jesus falou assim: ah, mas é que o meu braço não chega aí, porque eu nunca mandei você ir aí. Faz o que você quer, que Deus nunca vai te abençoar. Nem vai tirar você de onde você está. Entende? Então, ele quer dizer que é preciso tirar da igreja hoje todo o bronze. Ou seja, falta de adoração verdadeira. Ele vai falar sobre isso. A adoração verdadeira não está acontecendo na igreja. As pessoas não estão se entregando para adorar esse Deus. Então, se não adorar de verdade, não vai ser tirado o bronze. Vai continuar. E se adorar, o bronze sai e entra o ouro, que é a própria presença do rei. Então, é isso que está precisando para o avivamento acontecer, para o derramamento do Espírito Santo acontecer na igreja. Então, vocês estão percebendo que cada vez mais Deus está nos incentivando e nos puxando para esta prática. Para você se entregar para essa prática. Tá? Então, isso é importante para o crescimento espiritual e para que o Espírito Santo venha. Tá? Então, vamos. Eu quero falar aqui hoje. Nós já falamos várias vezes sobre a consciência. Aonde é essa consciência? É o seguinte: quando nós nascemos de novo, gente, quem não nasceu de novo, o ímpio, ele tem uma consciência. Só que essa consciência o alerta através do conceito carnal do mundo. Quando nós nascemos de novo, a nossa consciência está junto, faz parte do nosso espírito, dessa nova natureza, que é onde foi passada a vida de Deus, o caráter de Deus, o que Deus é. Aquela natureza de Deus foi passada para o nosso espírito. Então, ali se levanta, está junto a consciência. Essa consciência que nasceu de novo junto com o nosso espírito. Ela não é da alma, é a consciência do espírito. Porque a consciência da alma, quando nós éramos mortos, nós também tínhamos uma consciência. Assim como as pessoas que estão no mundo têm. Mas é de acordo com o padrão do mundo. Agora, com a nova natureza, essa consciência, ela fala conosco, ela nos alerta de acordo com o que Jesus é, ou seja, com os 10 mandamentos. Estão acompanhando? E vocês já viram pessoas, eu já cansei de ver. Ah, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, ele falou comigo, ele falou comigo, o Senhor falou comigo. Ai, gente, fiquei até cansada agora. Pelo amor de Deus, mas como Deus fala, hein? Com você assim, a cada 2 segundos. Então, nós vamos ler aqui que não é bem assim. Porque este não é o primeiro canal que Deus usa para se comunicar conosco. Tá? O primeiro canal que Deus usa para se comunicar conosco, que as pessoas querem ouvir. Porque depois que de tanto falar, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu estava lá, Deus falou comigo, Deus falou comigo, comigo Deus falou, comigo Deus falou, né? Gente, mas Deus não fala nada comigo, eu estou impressionada. Então, nós precisamos aprender que o primeiro modo, o primeiríssimo modo que Deus fala é através do testemunho interior. Então, vamos abrir a Bíblia, Romanos 8, versículo 15. Não é bom saber isso? Cada vez mais. Porque vocês que nasceram de novo, todos aqui, tem a condição de saber o que Deus quer da sua vida. Uhum. Assim como você sabe que quando você levanta na segunda-feira, você tem que ir para o seu trabalho, se você não está de férias, você tem que saber o que Deus quer da sua vida. Senão, você nunca vai ser abençoado e protegido por Deus. Mas este saber vem da nova natureza, do espírito nascido de novo, através da consciência. A consciência tem nela os 10 mandamentos, aonde eu sei o que é pecado e o que não é, porque ela fala comigo. Eu vou lá no mercado, aí tô com uma fome. Aliás, tô com uma sede. Olha, gente, coca geladinha, que vão tomar? Glu, glu, glu, joga a lata no lixo e tal. Ah, vamos abrir um pacote aqui de castanha, de caju? Ah, vamos comer. Joga no lixo. Pois quando chega lá com o carrinho, não comi nada, não fiz nada, pago só aquilo e o resto. Antigamente, né? Ah, vamos chupar um cacho de uva, olha que delícia, mas custa uma nota essa uva aqui. Tá custando R$20 o quilo, vamos chupar um cacho cada. Tchucu, tchucu, chupa tudo. Ai, que delícia, essa uvinha. Moscatel é boa mesmo, hein? Delícia, vamos pegar mais. Hoje você vai pegar... Escuta, vai pagar no cacho? No cacho primeiro, depois você vai comer. Ela vai te acusar ou não? Ah, vai. Antigamente não tinha importância, porque a nossa consciência vinha do padrão mundo. Né? Lá no escritório, vamos levar 80 canetas para casa, né? Porque eu estou precisando. Já leva o pacote logo de caneta para casa. Não era assim? Então, hoje... Ai, meu Deus do céu, mas tá bom, vai. Que eu estou trabalhando para o governo ladrão, mas eu também não posso ficar roubando. E não vem com essa que ladrão rouba ladrão, tem senha de perdão. Isso aí é outra história. Você tem dinheiro, você vai comprar, você não precisa ficar roubando. Clips. Lá do seu escritório, do patrão, que isso, vai? Ficar roubando tudo que você vê? Só porque tem? Então, isso é que eu quero enfatizar o seguinte, que hoje nós temos os dez mandamentos que Deus escreveu no nosso espírito, e nós já temos, assim que a gente vai pecar, a gente não é alertado? Não é o Espírito Santo. Não é, querido. É a consciência. Tá? É aonde eu também sei o que Deus quer que eu faça. Estão me acompanhando? Então, veja aqui Romanos 8, versículos 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Testifica. Então, isso é o testemunho interior. Ele quer dizer que isso é um testemunho interior. Ele fala lá dentro. Mas ele não fica falando o dia inteiro. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Não é isso, nós vamos saber interpretar. Essa questão de que ele testifica que somos filhos de Deus é dando para nós toda a visão dos 10 mandamentos. É isso que ele quer dizer, porque agora você é filho de Deus. Então está dentro de você todos os mandamentos. Por isso vamos ver Hebreus 8. Olha aqui. É isso que ele está querendo dizer aqui em Hebreus, capítulo 8. Acho que nem sei se é 8. Deixa eu ver se é 8. É sim. Vem cá, vamos ver. Isso, versículo 8, capítulo 8, versículo 10. Olha só. Achou, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Que, olha aqui agora, isso chegou até nós. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então agora nós temos Deus que nos guia. Deus que nos guia. A mente, quando ele diz aqui, é a consciência. E o coração é a nova natureza. Estão acompanhando? Então, eu nasci de novo, meu coração é o meu espírito. Nós sabemos que ele usa coração como espírito. Vocês sabem? E mente, quando ele fala aqui de mente, mas essa mente espiritual, ele está falando da consciência. Tipo, você já não teve a consciência que você tem que orar? Tipo, eu preciso orar. Nossa, eu preciso orar mais, eu preciso. Não, eu preciso, sabe assim? Não, é melhor eu agora confessar a palavra. É a confissão que eu estou precisando. A sua consciência está passando isso para você, mas porque recebeu do Espírito Santo que habita no seu espírito. Mas não foi o Espírito Santo que falou com você. Tá certo? Então, nesse negócio, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Não é isso. A pessoa está errada, não sabe. Não é isso. Que Deus fica falando o dia inteiro, não. Deus fala, existe a voz de Deus, é óbvio. Tá? Se ele está passando uma revelação, um entendimento, alguma coisa, ou uma ordem, mas eu vou sabendo o que Deus quer através da minha consciência. Por isso Queridos, atenção, 1, 2, 3. Trate de desenvolver a sensibilidade da sua consciência. Porque você vai saber sempre o que Deus quer, você vai ter a condição de fazer e você não vai errar mais na sua vida. Então, isso você vai conseguir através da comunhão com Deus. Oração. Então, você está orando, você tem que começar a desenvolver isso. Eu vou dar uma dica para você, eu já falei isso uma vez. Essas diquinhas parecem bobinhas, mas elas ajudam para você entender. Se você está guiando um carro numa estrada sozinho, você não está falando com você mesmo? Porque não tem ninguém lá no carro. É, porque você não está falando milhões de coisas. Você tem que aprender que a sua consciência está falando com você. É por aí. Você entendeu? Ficou claro? Credo, não pesquei nada. Então, você tem que começar. Escreve isso e vai prestar atenção lá na sua casa. Fazer. Se você nem nunca percebeu isso, você está ainda 1,5 milhão de quilômetros longe. Mas uma hora você chega, né? Não tem importância. Vai fazendo. Tá? Então, comece a observar que Deus está passando para a sua consciência coisas para a sua vida. E é lá que você tem que seguir. Porque às vezes nós queremos fazer coisas que Deus jamais está mandando fazer. Tá? Porque existe uma cobrança carnal também, que é um peso na vida. O que Deus manda não é peso, gente. É difícil, mas não é peso. Tá? Porque a obediência nos traz uma paz, nos traz uma alegria maravilhosa. Então, quando ele... Vamos ler de novo aqui para você saber que a sua mente, que ele diz aqui, é a consciência. E o coração é a nova natureza. Não é bom saber isso? Para que ir para os cursos de teologia, hein? E fazer a escola bíblica? Aqui já é, querido. Aqui está assinando tudo. É só você, ó, pegar, embalar e ir. Você vai entrar no seu ministério, no seu chamado. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração. Na sua mente, na sua consciência, você vai saber as leis. Que lei, hein? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles resumem todo o coração de Deus. Tá? Então, ele coloca na nossa consciência, porque ele inscreveu isso no nosso coração, na nossa nova natureza. Quando eu nasci de novo, já está tudo lá. É automático isso. Agora, para eu receber isso tudo, não é automático, é crescimento espiritual. Então, veja Hebreus 10 agora. Aqui, ó. Vamos ver ele falando isso. Hebreus 10, 16. Então, ó, 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Espera aí. O que, que ele falou aqui? No coração ele põe as leis e na mente ele vai inscrever. Lá atrás ele disse, na sua mente eu imprimirei e no seu coração inscreverei. Ele mudou. Não há mudança e contradição. É que, gente, o coração, ou seja, onde é o nosso espírito e a consciência são juntos. Não dá para separar. Mas eles são duas coisas que não dão para separar. Tá? É ligado. Então, tanto faz aqui ou ali, porque é ali. O local é ali, ok? Então, religioso, me explica isso, bebê. É isso aí mesmo. Ele não vai poder separar isso. O espírito, o coração da consciência, é no mesmo lugar. É o mesmo esse lugar. Ok? Então veja lá Jeremias 31. Jeremias 31. 30, versículo 33. Olha só. Jeremias 31. Jeremias, é mais lá para o meião da Bíblia, né? Achou? Aí, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, ele usou isso aí lá em Hebreus. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A mesma coisa, então a consciência é parte da nova natureza e lá ele coloca então o caráter, a vida dele, tudo o que ele é, para nos guiar. Por isso que ele precisou fazer o nosso espírito nascer de novo, para ele poder nos guiar. Porque ele colocou no nosso espírito o caráter, a natureza, a vida dele lá. Então é por isso que ele nos guia por lá, ok? Existe como agora, porque antes não tinha de jeito nenhum. Então vamos ver agora o que Paulo fala sobre esta consciência dos que não eram ainda do povo de Deus e depois aceitaram Jesus. Romanos 2. Vê lá. Romanos, capítulo 2. A gente precisa, vocês estão entendendo o que precisa estudar a palavra, né? Senão a gente não sabe nem como ouvir Deus. Ou se está ouvindo Deus, ou se está ouvindo quem? Né? Aí, Romanos 2, versículo 14. Veja lá. Quando, pois, atenção, os gentios que não têm lei, os 10 mandamentos, eles nem sabiam quem era Moisés, ok? Só o povo de Israel que sabia de tudo isso. Os gentios, isso aqui na época de Jesus, agora. Eles nem sabiam que eram os 10 mandamentos e quem era o Moisés. Então, eles não tinham essa lei. Essa lei que ele está falando aqui, não é aquela lei de sacrificar animais para o perdão dos pecados. Não é isso que ele está falando. Ele está falando desta lei dos 10 mandamentos. Tá? Então, quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Estão acompanhando? Nunca ouviram falar da lei, nenhum pedaço da lei. E de repente, eles, com essa natureza que nasceram de novo, eles têm a lei, seguem e sabem o que é a lei. Sabem o que é pecado e o que não é. Isso que Paulo está explicando isso aqui, porque os judeus ficaram enfurecidos. Quem é essa gente aí que não tem nada a ver com Deus e agora eles podem andar com Deus e sabem, e nós que recebemos a lei, todos os oráculos e tal, e nós que sabemos. Não, Paulo está dizendo, eles nunca tiveram a lei, mas nasceram de novo, eles são guiados pela lei, sim. Por causa do novo nascimento. Então, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência. É a consciência que dá o testemunho. Então, o testemunho interior vem daqui. Estão me acompanhando? E os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A consciência fala do erro. Eu já dei o exemplo agora. Tá? De repente, o moço bacana vê a mocinha lá, mas ela é casada e ele também. Pô, que mocinha bonita. Acho que eu vou convidar ela para sair. De repente, não, mas isso eu não posso. Isso daqui é adultério. Eu não posso fazer isso. Isso é contra Deus. Estão acompanhando? E aí vai. Então, agora, quem aceitou Jesus já tem noção do que é certo e o que é errado. Todas as pessoas, não é mesmo, gente? Sabe, sim, claro que sabe. E é isso que Paulo está falando. A lei está gravada agora no coração. E a consciência, então, acusa. Você vê que ele fala aqui de consciência e pensamento. Porque ele fala assim, também a consciência e os seus pensamentos. Porque a consciência vai falando como pensamento. Entendeu? Só que não é você que está pensando. Por isso que você tem que ser sensível para saber se é a sua consciência que está falando, pensando, trazendo para você. Não é demais isso, gente? Por isso que nós precisamos desenvolver a vida espiritual para saber que é Deus que está falando aquilo. Tipo, devo fazer isso, não aquilo. Isso aqui, aquilo, aquilo. Deus realmente, eu não sei. Se é agora, é assim, se é assado. Você fica orando, Deus vai colocando isso para você. O que é para você? Muitas vezes as pessoas não sabem e querem que o pastor dê a liderança, a direção. E só cabe ao Espírito Santo fazer isso. Através do seu coração, que tem a natureza de Deus, com os mandamentos escritos lá, aonde a consciência pega isso e fala com você. Tem muitas coisas que Deus deixa a nosso cargo, porque tanto faz. Certas coisas que não são pecado, mas Deus, será que é para eu continuar? Será que é para fazer? Você que sabe. Porque não é pecado. Quer, pode. Não quer, também não tem erro. Então, a gente precisa ter uma liderança profunda daquilo que é para nós sermos e fazermos. Você tem essa condição. Só não está fazendo porque você não está prestando atenção na sua consciência. Ela te alerta, ela fala tudo o que é de Deus para você. Porque tudo que é de Deus está gravado no seu espírito, no seu coração. Amém? Então, comece a prestar atenção. Peraí, esses pensamentos são de Deus, são meus? Se forem de Deus, ele fala sempre no mesmo tom, ele não oscila. Porque coisas que é do diabo é assim, né? É tempestade. É euforia. Uma hora é voo, outra hora é... né? E... também existem coisas que nós queremos criar por causa dos nossos feitos carnais. Então, precisa ter todo este discernimento. Por isso que eu disse, busquem ter sensibilidade para você saber o que, que é para você fazer. Então, veja 1 Timóteo capítulo 4. Estão me acompanhando nisso? Aleluia. Agora, aqui que entra o problema. O problema... das pessoas não ouvirem a consciência. É um problema seríssimo. É muito sério, porque pode afastar definitivamente de Deus, andar num caminho errado e perder até a salvação. É sério, hein? Então, olha, capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, algum apostatarão da fé. Quer dizer, gente, vão cair fora da fé. É isso aí que ele está dizendo. Sair da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Precisa tomar muito cuidado com ensinos que já receberam no passado, que tem que sair agora de que está dentro. Porque isso daí prejudica. E não ficar querendo ouvir tudo que é ensino. Você tem que escolher... Se você já recebeu a direção que este ensino é a verdade, você não pode ficar misturando linha. Tá? Porque a curiosidade mata, né? Você já sabe, né? E é bem isso. Porque quer ouvir tanto que começa a fazer rolo. É. Aí começa a entrar cisco. Ok, gente? Vocês não estão precisando mais do que isso, não. O que vocês estão precisando é ficar quieto lá orando. Tá? Porque aqui está tendo uma dose bem grande do que é para você fazer e descobrir onde você está em Deus e o que ele quer de você. Aí, no versículo 2, pela hipocrisia, que é fingimento, dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, aqui ele fala da consciência, que ela pode ser cauterizada por ensinos errados, tipo, você nasceu de novo, você tem os 10 mandamentos aí, o que é certo e o que é errado, você tem o Espírito Santo, já foi batizado no Espírito Santo para você adorar a Deus, tá? Orar em línguas, e você, tudo bem, ah, é isso aí que é o certo, isso mesmo, tá? De repente você começa a ouvir um ensino errado, a sua consciência até te alerta. Ela te alerta, peraí, não é bem assim. E você não percebe que a sua consciência que vem do seu espírito nascer de novo, está falando, não é bem assim. Você não liga e você persiste naquilo que está trazendo um prazer para você. Por que é que as pessoas aceitam outras pregações, outros ensinos que não são da verdade? Porque existem coisas lá dentro do coração da vida da pessoa que satisfaz aquilo lá. Tipo, não vou precisar ter certas cobranças e nem mudanças de Deus. É melhor eu ficar fazendo aquilo da doutrina errada do que eu ficar nessa exigência que Deus está me dando agora de que eu tenho que mudar. Vocês acompanharam o meu raciocínio? Então, a consciência, ela te avisa sim se o ensino está errado. Mas você nem ligou. Porque você não está sensível a esta voz a esse pensamento que vem do seu espírito recriado. Então, Deus não mente jamais. Deus não nos abandona jamais. Jamais. Nós é que não buscamos a orientação dele. Antes nós não tínhamos esses ensinos, mas agora nós temos. Então não tem como ficar andando no erro. Não tem como, porque está bem claro a nossa obrigação e o que nós temos que fazer para ouvirmos ou seguirmos essa consciência, para ela não ser cauterizada. Porque tem pessoas que não mudam nunca. E como eu disse, eu fico lá no meu quarto orando, aí eu fico adorando, ou vem aqui no culto, aleluia, chora, se debulha, deita no chão, ergue os braços, canta bonito e tal. Quando sai, é a mesma pessoa já por 20 anos. Por quê? A consciência já está cauterizada. É sério ou não? A consciência já está cauterizada. Não está ouvindo Deus que precisa mudar. Nós todos precisamos de mudança, ninguém pode ficar do jeito, tá? Mudou num ponto, daqui a pouco tem que mudar no outro, e no outro, e no outro. É constante, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Tá? Então, muito cuidado com a tua consciência, porque se você não está mais ouvindo Deus no que você está falhando, você está fora dele. A sua consciência está cauterizada. Você já está nesta palavra que ele pôs aqui, caiu fora da fé. Já saiu fora da fé. Você não está andando na fé que Deus quer que você ande para ele operar na sua vida. E ele vai cobrar isso lá na frente. Não faça uma doutrina. Você está fazendo uma doutrina para a sua vida. Ah, isso não importa. Isso não dá. Ai, tudo bem. Ai, Jesus é bom e tal. E daí? Vocês estão acompanhando que é sério? Então, andar com Deus não é brincadeira, não. Mas, escuta, nós não tínhamos outra saída. Ou vivíamos com o diabo para ir para o inferno, que nós já estávamos lá. Morte eterna, eterna, eterna, até ir lá para o lago de enxofre e fogo, que é o fim. Ou vir para Jesus e agora, minha gente, mudar. Não é para andar na religião. Andar num evangelho que não funciona, de homens. É sério ou não? É uma cobrança de Deus para nós. Porque ele sabe o fim da nossa história. Ele sabe o que vai acontecer conosco. Então, chacoalha essa cadeira aí. Tá? Essa palavra tem que vir com essa unção para chacoalhar você. Tipo, sai de onde você está. Você tem que vencer você. Não é vencer os outros. Deixa para lá qualquer um que se dane. Se dane entre aspas. Tipo, a pessoa vai ter que mudar. Agora, eu é que preciso chegar onde Deus quer que eu chegue. Porque nada vai me afetar. Deus é assim, a soberania dele é essa. Ele nos coloca num lugar, o que os outros são não nos afetam. Por isso que eu tenho que sair daquele lugar onde as pessoas estão. Pode ser até membro da família, eu não vou ficar naquele lugar. Vocês estão acompanhando isso, queridos? É sério ou não? Então, olha lá se a sua consciência não está cauterizada. E Deus vai falar muito mais seriamente sobre isso. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, porque ela nos alimenta com a verdade. Ler a Bíblia e orar em línguas. Como é que a sua consciência vai falar com você se você não está nem lendo a Bíblia? Você está lendo essas cartas todas para ela falar com você? Não, tá não. Nem sabe se tem Bíblia. Para que Bíblia? Para quê? Você não veio aqui hoje à tarde porque você não tinha o que fazer. Ah, faz favor. Você veio aqui para ouvir Deus e que você tem que mudar de vida. Deus está falando com você através da palavra dele, porque ele tem cuidado de você. Porque ele sabe aonde você vai pôr o pé e tem um laço que vai te pegar. Que é do diabo. Então você tem que prestar atenção na sua consciência o que Deus está falando com você. Estão acompanhando? Então veja Isaías 5, aliás, capítulo 5. Isaías, vamos lá, no começo. Isaías, capítulo 5. Ai, meu Deus, onde que está Isaías? Capítulo 5, versículo 20 e 21. Olha aqui o que Deus está falando. Abriu aí, achou? Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz, e da luz, escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ele está falando exatamente aqui da consciência cauterizada, o que nós lemos lá. Quando ele diz aqui de estar no escuro e achar que é luz, de que está no mal e achar que é bem, e que o amargo já se fez doce, eu posso dar um exemplo do café amargo. Café amargo? Tudo bem. Você treinou tomar café amargo e acha ele doce. Vocês estão me acompanhando? É exatamente isso. Vocês estão acompanhando? Você já acha? O café, ele é amargo sem açúcar. Você já perdeu a noção do doce. Porque você já acha o café amargo doce. Você entendeu essa comparação? É isso que ele está falando. Quando você come o amargo, você já acha que é doce. É assim com os preceitos de Deus, com a palavra dele, com o que ele faz na nossa vida. O que é para ser de Deus, eu já não quero. Eu já pego o que não é bom e já acho que é bom. Acompanhou? É sério ou não? Ele dá comparação aqui. Porque nós nos treinamos ao oposto. Embora nós temos uma consciência, mas ela está cauterizada. Vocês estão me acompanhando? Por isso que você tem que orar, porque as atitudes que você tem que tomar na sua vida, você vai ter que tomar. Se você não tomar, você está em pecado diante de Deus. Ah, mas vou ofender, não sei, Deus mandou você fazer isso. Deus falou claramente com você, você faz isso, faz assim, faz dessa maneira, para com isso, ou adianta ali, você tem que fazer. Por isso que não é obedecer homens, é obedecer Deus. Porque daí ele vai poder te abençoar, te ajudar. Vocês estão entendendo? Agora vejam aqui um pouquinho, que era bom ler todo o capítulo, mas nós não temos tempo. Depois você pode ler, mas vamos ver versículo 13. Volta ali um pouco. Portanto, isso aqui é uma profecia. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. É sério ou não? Pelo amor de Deus. Por isso a cova aumentou o seu apetite. Abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém e o seu tumulto e o seu ruído e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate e o homem se avilta e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Isso ele está querendo dizer é que ele nunca vai mudar o padrão dele. Ele vai julgar com a justiça dele. E se eu não entrar na justiça dele, eu estou fora. Aí sim que eu estou condenado. Não faço uma doutrina para você de que tanto faz, tudo bem, tudo bem. Eu tô certo. Você tem que ouvir Deus o que é para você fazer. É sério, se você não lê a Bíblia, não ora, você faz o que você quer na sua vida. E diz que é cristão. Que está nascido de novo. Se a sua consciência está cauterizada, você nem ouve mais. Nenhum alerta dela, da onde Deus pode te ajudar. Agora, e para fazer ela acordar de novo, voltar, é só começar a orar. Orar em línguas, começar a adorar a Deus, começar a ler a Bíblia. Devagarzinho você vai tomando consciência novamente. Você tem que vencer a sua carne. Tem muitas pessoas que têm problemas emocionais, isso e aquilo, blá blá blá, por motivos outros. Não pode seguir essas emoções em hipótese alguma. Nós temos que saber aprender a ouvir a consciência, porque lá Deus põe a paz. Na hora das circunstâncias. Agora, a paz das emoções, ela só tem paz, tipo, quando? Eu estou num super problema, mas eu paguei minhas contas, ainda sobrou um pouco, né? Barri minha casa, tenho gasolina no carro. Então, estou acomodada, sentada em cima de todos os meus problemas. Como se não tivesse. E não estou fazendo nada para mudar. Então, é uma paz falsa que vem das emoções que não estão me apertando porque eu não tenho dinheiro para pagar a minha conta. Vocês estão acompanhando? Então, a paz de Deus no meu coração, que age através desta consciência, é mesmo na dificuldade, mesmo nas circunstâncias, eu tenho esta paz porque Deus está na liderança. Ele quer ser o meu provedor, que eu tenha confiança nele, para ele poder resolver os meus problemas, me ajudar em todas as áreas da minha vida. Vocês estão acompanhando isso? Então, alto lá, cuidado. Você diz que ama a Deus e não faz o que ele quer, não ouve Deus, a sua consciência não te acusa de nada. Então, você está mal. Porque o serviço dela é acusar o dia inteiro. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, faça isso, faça aquilo outro. Isso não é o diabo, não. Isso é o próprio Deus, operando através da nossa nova natureza com a consciência. Tá? Aqueles que acham, olha, não, eu fico em casa orando mesmo, sabe? É muito melhor, porque eu não preciso ficar aguentando bando de gente dentro da igreja com coisa que aqui tem bando, né? Aqui não é bando, não. Aqui é família. Vocês estão acompanhando? A pessoa vai saindo de fina e nunca mais volta para o caminho de Deus. Pensa que está numa boa e não está. Consciência cauterizada. Não ora coisa nenhuma. Não ouve Deus coisa nenhuma. É sério ou não? Então, aí no versículo 17. Então, os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de carro. E dizem, apressa-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se, manifeste-se, e o conselho do santo de Israel, para que o conheçamos. Querendo que Deus age aonde ninguém está sendo guiado pela consciência. Deus não vai agir em nada. Estão acompanhando? Ai dos que ao mal chamam bem, agora você entende. E ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Então, nós precisamos treinar a sensibilidade para ouvirmos a nossa consciência. E agora nós vamos distinguir bem esse negócio de Deus falou, que não é Deus falando coisa nenhuma. É o testemunho interior aonde Deus age. É o primeiro modo que Deus age, é com o testemunho interior, tá? Aonde a nossa consciência está muito junta do nosso espírito, faz parte, e é ela que traz para nós. Tá? Então, você vai ser guiado por isso. Comece a desenvolver isso, presta atenção. E sozinho orando, você vai prestando atenção. Porque por isso que a gente fala assim, olha, Deus não para de falar. Mas não é nesse modo que as pessoas falam. E depois confunde toda a assembleia, porque, pô, só você ouve ou não? Como é que você tem esse diálogo imenso com Deus e eu não? Porque não é verdadeiro, não sabe. Nosso pensamento, ele flui através dessa consciência que vai nos guiando, vai trazendo para nós orientação, direção da vontade suprema de Deus para as nossas vidas. Por isso que você não muda de vida. Por isso que você está na mesma ainda. Por isso que soluções não vêm, porque a sua consciência está cauterizada. Você não está ouvindo Deus de como você tem que agir. Um dia eu estava, blé, blé, blé, blé, blé, blé. Deus falou, para agora de falar. E eu, Deus, para agora de falar. Minha consciência, que ouviu Deus, e eu parei. É nisso, é em cada coisa da nossa vida. Nós temos que ouvir Deus. Porque às vezes você está fazendo coisa, para com isso, não é assim. É assim que você tem que fazer, ouvir a sua consciência. Então, você vai mudar muito de vida, você vai ser uma pessoa ponderada, equilibrada emocionalmente, bem-sucedida, abençoada. E as coisas na sua vida vão fluir. Não flui porque você não está ouvindo a sua consciência. Amém? E olha, só que tem que ter mudança. É aí que entra o X da questão. Se você não quiser mudar, você vai fazer com que a sua consciência se cauterize. Valeu? Aí, o senhor disse assim, com relação a essas pessoas que dizem que o... Ai, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E aí dizem o que Deus falou e falam versículos. Tá? Então, não é a consciência, não é o testemunho interior. Estão confundindo, não tem noção. Porque aquela palavra que Deus deu daquele versículo, a pessoa não tem nem condição de fazer aquilo. Deus é muito mais prático de como fazer aquele versículo entrar na nossa vida através da nossa consciência, nos dizendo que nem na hora que eu precisava calar a boca. As pessoas falam, cala a boca, para com isso. Para agora. Cala a boca, para com isso, não é pra você fazer isso. Aí eu... Ele não falou nenhum versículo para mim. Mas se nós formos ler, temos aqui em Efésios, em outros livros, o que nós temos que fazer nessas horas. Então, Deus não falou o versículo. Vocês estão acompanhando, gente? Por isso que você tem que desenvolver a sua consciência. Mas você tem que ler muito a Bíblia, o Novo Testamento, para que isso esteja lá. E na hora que a sua consciência falar, o testemunho interior vier, você já sabe obedecer, porque ele vai falar na prática agora. Vocês acompanham a vida espiritual como que é? É bem mais simples. Então, aí a pessoa não sabe nada, fica inventando e não faz nada. E nunca conseguiu. Então, glória a Deus, né? Pelo Espírito Santo que nos ensina toda a prática da palavra de Deus. Amém? Então, quando você tiver, isso é ele. Você começa a louvar. Obrigado, eu sei, eu sei. Aleluia que você está aqui. Amém? Glória a Deus.